Golem, Teia Quântica. Atenção, você está ouvindo uma versão comportada da história. Nessa edição, quaisquer descrições envolvendo sexo explícito foram substituídas por resumos, o que inclui cenas, pensamentos ou desejos. Para a experiência completa, incluindo o material sem censura, por favor, acesse a versão completa no nosso blog. O endereço é osirisdosreis.wordpress.com. Lembre-se, Osiris é com S no meio e com I no final, sem acento. Você também encontra esse endereço na descrição deste arquivo. Também é importante lembrar que outros tópicos sensíveis, como violência extrema, não são moderados nessa versão. Aconselhamos discrição. Capítulo 1. Ele. No coração da floresta amazônica, Manaus jazia envolta no calor intenso da noite tropical. Às margens do majestoso Rio Negro, aquela era uma cidade vibrante, que desafiava as expectativas. Apesar da localização remota, Manaus era um polo vital para a economia brasileira, já que funcionava como principal porto da vasta região amazônica. Era uma cidade onde arranha-céus imponentes se erguiam em meio à exuberante vegetação da selva. Em meio às sombras do centro da cidade, uma figura solitária se movia. Um homem negro com incríveis 2,28 metros de altura. Sobre o ombro, uma geladeira velha, sem porta já há muito tempo, era carregada com facilidade enquanto ele caminhava pela calçada vazia. A cada passo, ele parava diante das lixeiras transbordantes, recolhendo os sacos plásticos descartados e adicionando-os à sua carga. O nome do homem era Aliu Danjuma, e ele vinha fazendo isso há meses. Suas mãos grandes e fortes trabalhavam no piloto automático, permitindo que sua mente vagasse de volta à sua antiga vida nas minas da Nigéria. Ele pensava na família que tinha deixado para trás, a família que também era a razão pela qual ele jamais poderia voltar. Ele ainda estremecia ao se lembrar do linchamento do qual quase não havia escapado. O ronco do motor do caminhão de lixo trouxe a Leo de volta ao presente. Da cabine do caminhão, a voz de um locutor de rádio ecoava no ar, falando em português. E essa foi Love Hurts, no seu programa Madrugada Manauara. E antes ouvimos Pássaro de Fogo, com Paula Fernandes. Agora são 4 horas e 37 minutos e vamos de... O choque de voltar à realidade fez o coração dele disparar. Com a enorme caixa de metal no ombro, ele apressou o passo pela rua, correndo para terminar o trabalho naquele quarteirão. Ele voltou ao início da rua e esperou o caminhão o alcançar. Tinha aprendido da pior maneira que, quando se é negro e muito mais alto que todos os outros, era melhor manter a cabeça baixa. E claro, o fato de não ter autorização para estar no país só piorava as coisas. Com quase nenhum esforço, ele ergueu a caixa de metal e despejou seu conteúdo fétido na caçamba de madeira. Em cima do caminhão, um homem uniformizado começou a espalhar, com uma enxada, o lixo recém-despejado. Com a grande caixa de metal nas costas, Aliu correu para a rua seguinte. Enquanto isso, dois outros homens, também uniformizados, caminhavam para o caminhão. Seus sotaques eram tão carregados que Aliu mal conseguia entender o português deles. Tu ainda vai na zona hoje, Jackson? Tô duro demais, sô. Aliu já estava longe demais para ouvir o resto da conversa, mas não precisava. Todas as noites eram iguais. Fosse na Nigéria ou no Brasil, bebida e buceta pareciam ser tudo o que importava para os outros homens. Por algum motivo, Aliu não conseguia se identificar com aquilo. Aliás, ouvir aqueles homens conversando e rindo daquele jeito sempre o deixava desconfortável. Então, de certa forma, se afastar deles era um alívio, mesmo que temporário. Mas agora ele já tinha que voltar para o caminhão, o que significava que a demonstração de masculinidade deles estava prestes a recomeçar. De cima do caminhão, um homem caiu na gargalhada, chamando a atenção de Aliu antes de perguntar. Sério mesmo que vocês vão gastar o salário tudo com buceta e cachaça de novo? O gigante já sabia a resposta. Ele não conhecia o significado exato da palavra, mas tinha certeza de que eles gastariam todo o dinheiro na zona. Naquela noite, porém, o homem no caminhão reclamou de como os outros dois sempre saíam do trabalho mais cedo. Um dos carregadores de lixo que caminhava ao lado do caminhão riu e disse: Ajudar pra quê, Joelce? Com aquela geladeira velha nas costas, o negão ali consegue fazer o trabalho por nós tudo. Envergonhado, Aliu entendeu o suficiente para perceber que estavam falando dele. E embora não tivesse certeza do que diziam, imaginou que estivessem falando dos trapos velhos que usava, sujos e esfarrapados. Ou de seu cabelo comprido e crespo, misturado com sua barba grossa e desgrenhada, formando algo que, em sua opinião, parecia mais uma juba do que cabelo e barba humanos. Nunca em sua vida ele tinha se parecido tanto com um animal, nem mesmo quando trabalhava nas minas. Claro, eles poderiam estar comentando sobre o quão grande e desajeitado ele era, o que fazia os insultos dos mineiros de sua terra natal voltarem à sua mente. Quase um aleijado. Ainda assim, ele não culpava seus antigos colegas. O que mais poderiam pensar dele? Os homens mais altos da aldeia chegavam apenas ao seu queixo, e isso só se ficassem na ponta dos pés. Ele baixou o olhar para o próprio corpo. E lá estava ela, sua barriga. Aliu suspirou ao pensar nela, grande e redonda, como se fosse um músculo à parte em seus 240 quilos. Várias vezes os mineiros na Nigéria diziam que era resultado de vermes dos caramujos. Outras vezes, quando estavam mais irritados, eles o torturavam com falsas acusações de que aquela barriga era prova de que ele roubava rações e cerveja da despensa. O cara no caminhão deu uma gargalhada alta, trazendo a Liu de volta ao presente. Vocês são os fida-égua, isso sim? De dentro da cabine, o motorista gritou. Vem com essa não, Joelcio. Depois que o preto aí entrou, tu não desce mais da caçamba, que eu sei, vis. Jackson, um dos outros carregadores de lixo, correu até o motorista, subiu os degraus da cabine e sussurrou. Tu tá com a grana, Osmar? Nós vai ficar aqui na zona. Tu esqueceu aqueles adiantamentos, foi? Aquelas mixaria? Não tá tudo kit já, não? Só daqui 2 semanas. Jackson lançou um olhar rápido para Liu, que se afastava em direção à outra rua, antes de sussurrar para Osmar. Tá, então me passa aí metade da semana do Aliu. Tá maluco, homem? Eu que arranjei esse bico pra ele, sô. Pra mim ele empresta essa grana tranquilo. Tu sabe como o gringo é mosca morta. Pouco depois, enquanto Aliu retornava ao caminhão com sua geladeira cheia de sacolas, Jackson passou com Josiel, dinheiro na mão. Ao se afastar, gritou em seu terrível inglês. Thank you, Aliu. I now use my party from giving you worky. Surpreso, Aliu observou-os se afastarem do caminhão, pegarem as mãos de 2 das muitas mulheres seminuas que esperavam na esquina e, rindo, entrarem num bar. Ele ficou parado ali por alguns instantes, sem saber o que pensar. Não falava inglês com muita frequência, e o inglês do brasileiro era precário. Mas, pelo jeito como o homem segurava o dinheiro, Aliu se perguntou se Jackson havia lhe dito que cobraria uma comissão por conseguir o emprego para ele. No entanto, antes que pudesse se irritar, aqueles pensamentos evaporaram quando seu olhar encontrou um homem ruivo que emergia das sombras no final da rua. Havia algo nos olhos dele que fez Aliu congelar, prendendo a respiração. Eram verdes e sérios, quase raivosos, mas também belos, penetrantes e profundos. Algo que fez Aliu temer que o estranho pudesse ler o desejo vergonhoso em sua alma. Por isso, instintivamente, o coletor de lixo baixou os olhos. Ele queria ter fechado os olhos completamente, mas a vontade de ver o estranho era forte demais. Aliu notou o bigode e a barba aparados, de um vermelho vibrante que adornavam hipnoticamente a boca do estranho. O desejo de Aliu aumentou quando ele percebeu as grossas tatuagens pretas que se estendiam do pescoço do ruivo para baixo. Era raro ele ver tatuagens na Nigéria, pois eram um tabu para seu povo. Seria por isso que as achava tão atraentes naquele homem? Nesta parte da versão completa, um trecho de 50 segundos explora como ver o ruivo desperta novas e ousadas fantasias em Aliu. Para ter acesso a esta e todas as outras passagens picantes da história, visite nosso blog. O endereço é osirisdosreis.wordpress.com. Osiris com S no meio e com I no final, sem acento. Você também encontra esse endereço nos metadados deste arquivo. Aliu sentiu o rosto queimar, surpreso com a depravação de seus pensamentos. Naquele instante, a buzina do caminhão soou, fazendo seu coração disparar. Ele olhou para Joelcio, que acenava para ele do alto do caminhão e, em inglês arranhado, o incentivava a se apressar e terminar o serviço. Ainda assim, Aliu conseguiu lançar um último olhar para o estranho ruivo. Observou o homem puxar uma das prostitutas pelo pulso em direção ao mesmo bar em que seus colegas tinham acabado de entrar. Um vazio gelado e amargo cresceu no peito de Aliu. Mesmo que não admitisse para si mesmo, ele sabia por que aquela cena era tão dolorosa de assistir. Era um lembrete de que, no fundo, ele estava destinado a uma vida solitária, a abominação que era. Para todas as suas outras falhas, ele podia encontrar desculpas, mas não para aquela. De acordo com as religiões tanto de seu pai quanto de sua mãe, sua vida estava condenada, neste mundo e no próximo. O caminhão buzinou de novo, e Aliu correu em direção a ele, com a geladeira velha balançando no ombro. Ele precisava se concentrar. A última coisa que precisava era que os brasileiros percebessem sua depravação, ou pior, que o ruivo percebesse. Ele já ganhava menos que os outros carregadores de lixo. O que aconteceria se descobrissem seu segredo? Era exatamente por isso que ele precisava parar de pensar no ruivo. Ele tinha que parar. A pequena Zeinab dependia do dinheiro que ele estava economizando. E ele sabia que, por mais que se esforçasse, levaria meses para juntar o suficiente. E ela não tinha meses. Ao amanhecer, o motorista lhe entregou um pequeno maço de notas e um pedaço de pão embrulhado em uma sacola plástica. Aliu guardou o dinheiro em sua velha mochila e correu até o rio para se lavar. Enquanto se apressava para seu outro trabalho, tentava calcular quanto lhe haviam cobrado pelo pão e se realmente precisava dele. Não que lhe dessem escolha, de qualquer forma. Para Liu, salvar sua irmãzinha era a prioridade máxima. Mesmo assim, ele frequentemente se pegava pensando se algum dia teria a chance de ver, novamente, aquele ruivo bonito com suas tatuagens. O que ele não sabia era que, do outro lado da cidade, seu destino já estava sendo decidido. Perto do aeroporto de Manaus, um coronel estadunidense entrou em um quarto de hotel luxuoso. Apesar do ar-condicionado funcionando, o quarto estava quase tão quente quanto o exterior. Então, o homem foi até a pia, abriu a torneira e jogou água no pescoço, sem conseguir lá muito alívio. Quando o telefone tocou, ele reconheceu o número de seu superior em Washington. Pelo telefone, seu superior perguntou: Coronel Walker, concluímos a análise dos seus relatórios. Os dois alvos estão mesmo em Manaus? Sim, senhor. Temos ordens para continuar? Seu superior respondeu: Vocês estão autorizados a prosseguir. Senhor, as baixas civis projetadas entre os brasileiros são imensas. Especialmente se tentarmos capturar ambos os alvos ao mesmo tempo. Nós cuidaremos disso, mas vê se não fode tudo, coronel. senão você é quem vai se fuder. Entendido, senhor. Em vão, o coronel tentou baixar a temperatura do ar-condicionado. Mesmo assim, sorriu e se deixou cair na cadeira. Com um pouco de sorte, capturar aqueles dois seria seu bilhete de volta para casa. Este áudio foi produzido com clones da voz do autor por elevenlabs.io.